Et nous sommes le vendredi 19 novembre 2021. Il fait un petit peu frais là, on est juste avec un petit 9 degrés. Donc voilà, mais c'est de saison. Donc comme je disais, vous pouvez nous écouter sur l'onde 96.2 FM, mais vous pouvez aussi nous écouter sur le site internet, c'est www.radio-arc-en-ciel.fr. Et encore une fois, merci à tous ceux qui nous écoutent, que ce soit chez eux, au travail ou dans leur voiture. Et on va commencer tout de suite avec Alexandre Faria, Mulher do Minho. História também, que a mulher amarantina não fica atrás de ninguém, e as de Braga são divinas, ai Jesus, oh ai meu bem. Por todas as portuguesas eu sinto amor e carinho, por todas as portuguesas eu sinto amor e carinho, mas para casar com certeza eu quero a mulher do Minho, só quero a mulher do Minho. Agora vou mais acima, Diana que linda é. São doido as suas meninas, nenhuma lhe bate o pé. Sua mulher fica minha, e já fiz a tradição. A mulher é uma vinha, melhor casta da nação. E as de Barcelos e Cerveira não ficam atrás ainda. Por todas as portuguesas eu sinto amor e carinho, por todas as portuguesas eu sinto amor e carinho, mas para casar com certeza eu quero a mulher do Minho, só quero a mulher do Minho. Oh, ai, olé, olé. A ponte da Barca, ponte de Lima depois, só são minhotas de raça, de muito nobres corações. Ainda vou a Melgaço, altas e lindas demais, por cada terra que eu passo, gosto ainda muito mais. Vai ser aqui que eu me caso, ai, ai, meu senhor, ai, ai. Por todas as portuguesas, eu sinto amor e carinho, por todas as portuguesas, eu sinto amor e carinho, mas para casar com certeza, eu quero a mulher do Minho, só quero a mulher do Minho. Oh, ai, olé, olé. Tem ninguém para me amar. Apareceu uma cigana, muito bonita e bacana, querendo me ajudar. Ela me olhou sorrindo, dizendo: eu estou sentindo meu coração palpitar. Ou você que é solitário, mas te digo o contrário, eu não quero te amar. Sua mão vinha esquerda, tinha um lenço vermelho, e em cima de me jogou. Eu fiquei desesperado, Mutluluk başına nişanlandı diye boğ. Ciao sigana, sigarina fai di sera. Acabou meu sofrimento, quero que se dê. Pra não viver solteira. Acabou meu sofrimento, quero casamento, pra não te ver solteira. Eu estava muito triste, sentado numa praça, sem ninguém para me amar. Apareceu uma cigana, muito bonita e bacana, querendo me ajudar. Ela me olhou sorrindo, dizendo: eu estou sentindo meu coração palpitar. Ou posso dizer que é solitário, mas te digo o contrário, eu não quero te amar. Na sua mãozinha esquerda tinha um lenço vermelho e de cima de me jogou. Eu fiquei desesperado, muito louco, apaixonado, me chamando de amor. Te amo, cigana, cigarina feiticeira. Acabou meu sofrimento, quero casamento, pra não te ver solteira. Te amo, cigana, cigarina feiticeira. Acabou meu sofrimento, quero casamento, pra não te ver solteira. Te amo, cigana, cigarinha feiticeira. Acabou meu sofrimento, quero casamento, pra não te ver solteira. Te amo, cigana, cigarinha feiticeira. Acabou meu sofrimento, quero casamento, pra não te ver solteira. Pode ser aqui ou em outro. Amigo, não chega a pensar no arraial. Bem convencidos que são sempre os melhores. Bailam conosco numa dança sensual. E nós dizemos para eles que não há ninguém igual. Eles falam pão, querem sempre sentar a rir. Contam histórias do passado para nós. Mas quando chega o momento da verdade, começam a decorar. E aí é que vai ser. Quando chega a hora H, é só blá blá blá. É só blá blá blá. É só blá blá blá. Aí quando chega a hora H, é só blá blá blá. É só blá blá blá. É só blá blá blá.

02 38 43 48 00. Et là, on va s'écouter au McDiGight, au Z-Atas, qui s'est demandé de Jérôme pour sa maman et pour moi-même. Donc voilà, je lui souhaite une bonne journée. O Zé da Tasca gosta bué de vinhaça, bebe sempre numa taça ou numa coisa qualquer. Tá sempre à rasca quando volta lá da praça, leva com rolo da massa da sua mulher. Segunda-feira pôs-se perto do lado, coitado do rapaz, ainda andava do lado. Ontem a festa foi forte, ainda está embriagado. Quero acreditar, acreditar. Tu vais ser. nesta festa de Natal, nascerá o Deus menino, iremos todos celebrar. Já toca aquele sino, na aldeia junto ao mar. Vem celebrar comigo neste tempo especial. Traz mais um amigo, porque é tempo de Natal. Vamos fazer a festa, Jesus, vamos adorar. Viver o que nos resta, esta canção vamos cantar. Nesta festa de Natal, chegou o Deus menino, vamos todos celebrar. Vamos cantar um hino para a família alegrar. Vem celebrar comigo neste tempo especial. Traz mais um amigo, porque é tempo de Natal. Vamos fazer a festa, Jesus, vamos adorar. Viver o que nos resta, esta canção. minha mãe querida. Eu estou contigo sempre, a toda hora, onde quer que esteja. Que Deus te proteja, que Deus te proteja. Tu estás comigo dentro do meu peito, toda a minha vida, minha santa mãe, minha mãe. Rádio Arco-Íris 96.2. Fica atento. Lá para frente, na Rádio Arco-Íris. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Era uma vez um futuro bonito, com muitos brinquedos para dar. Conto a vocês uma história de encanto que se havia de realizar. Não haver mais a tristeza que o mal as pessoas.

soubesse, se eu soubesse que morrendo tu me havias, tu me havias de chorar. Tampoco al hombre perfecto. Ya no le hables de amor, háblale de tequila.

olhos sem te ver, vou beijar tua boca e te deixar louca. Ao som da kizomba tu vais te envolver. Já estou aqui, pronto para ti, para bailar ao som do nosso amor. Tu vais sentir o fogo em ti. Bailar, tu e eu balançando nesta kizomba. Vem amor, hoje quero me entregar. Tu e eu balançando nesta kizomba. Só nós dois beijadinhos sempre a curtir. Tu e eu balançando nesta kizomba. Vem amor, hoje quero me divertir. Sempre a curtir. Tu e eu balançando nesta kizomba. Vem amor, hoje quero me divertir. Tu e eu balançando nesta kizomba. Só nós dois beijudinhos sempre a bailar. Tu e eu balançando nesta kizomba. Vem amor, hoje quero me entregar. Nesta kizomba, só nós dois beijinhos sempre a curtir. Tu e eu balançando nesta kizomba. Vem amor, hoje eu quero me divertir.

hora de cantar. Alô, alô, está na hora de dançar. Eu e seu povo bate na palma da mão. Hoje vai ter manerico na festa de São João. Alô, alô, está na hora de cantar. Alô, alô, está na hora de dançar. Avisa o povo, bate na palma da mão. Hoje vai ter manerico na festa de São João. Cantar, alô, alô, está na hora de dançar. Avisa o povo, bate na palma da mão. Hoje vai ter bailarico na festa de São João. Et oui, c'était Nuno Portugal, Allô, Allô. Et voilà, il est 18h53 sur Radio Arc-en-Ciel. L'émission arrive à sa fin. Mais avant, j'ai une petite annonce à passer. Donc, c'est le marché de Noël à Ormes qui se sera, bah, c'est déjà demain, le 20 et 21 novembre 2021, organisé par l'association Plado au complexe sportif Salle Drotomont à Ormes. Donc, samedi 20 novembre de 14h à 19h. Dimanche 21 novembre de 10h à 18h. Donc il y a de nombreux stands d'artisans, créateurs, producteurs, bijoux fantaisie, décorations de Noël et d'autres stands bien sûr. Donc venez nombreux à découvrir de nouvelles idées de cadeaux pour Noël. Donc voilà, et comme je disais, il est 18h53. L'émission se termine. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à vendredi prochain à la même heure, 17h-19h. Juste après, vous allez retrouver Albino avec son émission Mavrika et ses invités. Et on termine avec Nelson Costa, Kumera Kilo. Je vous souhaite un bon week-end, un bon fin de semaine. Hoje eu vou comer aquilo, amor. Hoje eu vou comer aquilo, amor. De segunda a sexta-feira, comida é caseira. Hoje eu vou comer aquilo. Hoje eu vou comer aquilo, amor. Hoje eu vou comer aquilo, amor. De segunda a sexta-feira, comida é caseira. Hoje eu vou comer aquilo. Hoje eu vou comer aquilo, amor. Hoje eu vou comer aquilo, amor. Da segunda a sexta-feira, comida é caseira. Hoje eu vou comer aquilo. Hoje eu vou comer aquilo, amor. Hoje eu vou comer aquilo, amor. Da segunda a sexta-feira, comida é caseira. Hoje eu vou comer aquilo. Hoje eu vou comer aquilo, amor. Hoje eu vou comer aquilo, amor. Da segunda a sexta-feira, comida é caseira. Hoje eu vou comer aquilo. Hoje eu vou comer aquilo, amor. Hoje eu vou comer aquilo, amor. Da segunda a sexta-feira, comida é caseira. Hoje eu vou comer aquilo. Cabeça, não há pilim para gastar. Eu cavo com o meu pilim no milheiro rechonchudo e estou sempre a reclamar. Oh, minha filha, nunca gastes tudo. Eu cavo com o meu pilim no milheiro rechonchudo e estou